Aí, essa é pra todos os maloqueiros se identificar, tá ligado? Nunca desacreditar de ninguém. E tá ligado? É só um pouco da nossa vivência. E aí, Gê Pereira? Humildade é a essência, dá licença pra eu chegar. Depois de muita batalha, um neguinho chegou lá. Come varas de São Paulo, Porto Alegre, Curitiba. Só lazer de vida louca, casa amiga de Floripa. Ela chama de gostoso, de amor, bebê de vida. E eu finjo acreditar com um sorriso do Coringa. E malandro não conta história, conta as notas e paga a vista. E talvez 2021 é o ano da conquista. E nós tá de BM nova com um ronco terrorista. Nós é maloqueiro chique em vários pontos de vista. Liguei o Cheguei Guerreiro, que é amigo da Letícia, parceirona das cavalas, que rebola, mas não grita. E vai sentando pros coringa, vai sentando pros coringa, vai sentando pros coringa, vai sentando pros coringa, vai sentando pros coringa, vai sentando pros coringa. Nós é maloqueiro chique em vários pontos de vista. Vai sentando pros coringa, vai sentando pros coringa, vai sentando pros coringa, vai sentando pros coringa. Humildade é a essência, dá licença pra eu chegar. Depois de muita batalha, um neguinho chegou lá. Come várias de São Paulo, Porto Alegre, Curitiba. Só lazer de vida louca, casa amiga de Floripa. E ela chama de gostoso, de amor, bebê de vida. E eu finjo acreditar com um sorriso do Coringa. E malandro não conta história, conta as notas e paga a vista. E talvez 2021 é o ano da conquista. E nós tá de BM nova com um ronco terrorista. Nós é maloqueiro chique em vários pontos de vista. Liguei o Tigre Guerreiro, que é amigo da Letícia, parceirona das cavalas, que rebola, mas não grita. E vai sentando pros coringa, vai sentando pros coringa, vai sentando pros coringa, vai sentando pros coringa, vai sentando pros coringa, vai sentando pros coringa. Nós é maloqueiro chique em vários pontos de vista. E vai sentando pros coringa, vai sentando pros coringa, vai sentando pros coringa.